estiver escutando aí, a hora é essa, o muro tá baixo. Se quiser vir fechar com certo, pode fechar. Se ligou? Branta, branta que eu quero ver. E outra coisa, hein? Pode vir com o bondão da onde for, parceiro. Pode vir com o bondão da onde for. Ó, papo é reto. Quem quiser pular, o muro tá baixo. Certo, compadre? Nós tá na pureza. Quem não quiser, bota a cara nessa porra, viado.